Original B-Boy Style. Rap Buia, Buia, Buia. Peleja, peleja, peleja braba. GMC, W Negro, V de brasa de quebrada. Peleja, peleja, peleja braba. GMC, W Negro, V de brasa de quebrada. Você tá aqui na facção do bem. Eu, de MC, fortalecendo a corrente, fazendo som pra frente, dependendo só de Deus que sempre ajudou a gente. Tá com se apresenta, mas a raba na amarela. Os mano é de verdade, tu que sabe, favela. Buscando a vida eterna, enquanto eu tô na terra, dependendo só de Deus, mas aí quem não erra não é humano, humano que eu sempre vou torcer. Da do nego Rubem Berta de MC, GAP. Peleja, peleja, peleja braba. MC, W Negro, V de brasa de quebrada. Peleja, peleja, peleja brava. MC, W Negro, V de brasa de quebrada. Veja a luz e a paz no horizonte negro. A dependência da favela que renasce ao tempo. Vejo fogo que segue e vai queimando. A liberdade do poeta, o amor no canto. Verdadeiro sentimento espontâneo do bem. A liberdade é a união, o amor convém. O batalhão do senhor da luz. A igualdade voluntária, GAP conduz a um mundo verdadeiro, resistente de paz. Nego W, redenção, liberdade se faz. Ao futuro consistente, o axé. Vou lutar pela glória e o amor da fé. E o amor da fé. Peleja, peleja, peleja brava. MC, W Negro, V de brasa de quebrada. Peleja, peleja, peleja brava. MC, W Negro, V de brasa de quebrada. Nossa, somente favela, palavra em bom respeito. O refrão que sai da guarda, chapa um pouco, esquenta o peito. Caneta junida, malandragem, tá do jeito. Explode as caixas de som, GAP e W Negro. Mais um preto favelado, do cabelo amarelado. Bicho solto, convertido, embolado, conchegado. Qual satisfação, eu te digo também. Vem pra cá, o que que tem? Junto da facção do bem. Porque tá muito difícil, tem um espaço pra versar. Conversar, se expressar, se esmorrar, te borrachar. Eu tô clamando a Deus e pedindo mais graça. Pra não estourar o cocotum, chave da. Peleja, peleja, peleja brava. MC, W Negro, V de brasa de quebrada. Peleja, peleja, peleja brava. MC, W Negro, V de brasa de quebrada. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum.